Tô falando sério, aquela noite esqueceu, né? As fotos da balada que mandei no seu e-mail em anexo, nem abriu. O beijo que te dei dentro do carro quando me deixou em casa, esqueceu, né? O fato que eu era a moça certa, me deixava apaixonada,